ladrão. Tem carniça e palmatória bem no teu portão. Você vive o faz de conta, diz que é de mentira, brinca até cair. Chicotinho tá queimando, mamãe, posso ir?